essa música vai dedicada aí pro pessoal de José Bonifácio. Aquele abraço. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arreio o burrão, cortando estradão, saindo a galopar. E vou escutando o gato berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Oi, eu sou o Bueno Verde. E eu, o Tony Xadalu. Estamos começando novamente mais um Dupla Quase Dinâmica Show aqui no seu Otacast. E aí, Tony, beleza, cara? Puta que pariu, beleza, velho. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta aqui com o Dupla Quase Dinâmica Show. Exato, você ouvinte aí que pensou que a gente tava aí de férias aí, alguma coisa, acho que você acertou. A gente tava realmente, sei lá, de umas férias um pouco forçadas por N problemas técnicos e aquela coisa, a gente não consegue marcar, mas agora a gente conseguiu já gravar, acho que até 3 casts já, né, Tony? Já, estamos na linha de produção aí, estamos indo atrás, correndo atrás do sonho. Sim, aí agora o Tony tá fudido só pra editar tudo isso, mas tudo bem. Exatamente, eu tô totalmente fudido e é isso aí. Mas faz parte, mas você ouvinte que ainda está aqui com a gente, por favor, não nos deixe. E sim, nós vamos voltar com tudo aí, com breve aí, mais novidades aqui no Otacast. Exatamente, então bora lá pro Dupla Quase Dinâmica Show! Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Então, Tony, como esperado, acho que agora nesse quadro que a gente lê os nossos comentários e e-mails dos nossos queridos ouvintes e amiguinhos, bem, não tem nada, cara. Acontece, né? De vez em quando a gente fica meio ao léu, né? E é isso aí, acontece. Ao léu, cara, defina ao léu. Ao léu largado. Ao leão. Não, ao léu largado aí, esquecidos pelo tempo, pelo espaço, e é isso aí. É, realmente, aqui o estúdio aqui tava até meio aqui cheio de pó aqui, eu tive que pedir aqui pra dar uma limpadinha aqui antes da gente começar as gravações novamente. Mas é isso aí, e você que quer mandar e-mail pra gente, ou quer mandar algum recadinho, é fácil. É só você mandar um e-mail para otacast@gmail.com ou pela nossa fanpage no facebook.com/otacast ou por onde mais, Tony? E você pode também nos procurar para falar com a gente, bater aquele papo maroto através do Twitter. O Piu. É só você... Isso, do Piu Piu lá. É só você procurar pela gente... E pelo @_otacast, é muito fácil. E aí é só chegar lá, seguir e começar a twittar e bater papos sensacionais com todos nós. Exato. E vamos logo aí já para os assuntos aí que a gente vai até discutir agora nesse Dupla Quase Dinâmica Show. Tony, eu tava aqui vendo aqui das nossas pautas aqui, e uma que eu escolhi assim, que eu acho bem interessante, que é, eu tava até pensando quando tava vindo aqui pra minha casa, é aquele assim, são os famosos os filmes pras nossas vidas, assim, sabe? são os filmes que fazem uma mudança, assim, na nossa vida, que acaba tendo, trazendo grandes significados para, assim, né, para as nossas vidas, né? E a gente, puta, ainda mais eu e vocês, assim, a gente vê bastante coisa de filme, ainda discute, ainda eu ainda amo trilha sonora, aquela coisa toda. Eu vou te falar, assim, eu tenho 5 filmes, assim, que eu amo de paixão, mas até mesmo o que eu vou comentar aqui não é um desses 5 filmes que eu amo de paixão, assim, que são meus top 5. Eu vou querer comentar, eu não sei se você já assistiu, você, querido amigo ouvinte, ou você, Tony, se você já assistiu, mas é um filme chamado O Clube dos 5. Putz, cara, eu nunca vi esse filme, mas já ouvi falar e já ouvi falar bem, viu? Cara, esse filme, ele é sensacional, é um filme dos anos 80, tá? Pra você ter uma noção, até Azaghal, sim, lá do Jovem Nerd, ele chegou a recomendar esse filme, O Clube dos 5, e um dos Nerd Offices também. Esse filme, ele conta uma história de 5 estudantes, né, de ensino médio, aquela coisa toda, assim, só que lá nos Estados Unidos, né, que é o conceito de ensino médio é um pouco coisa diferente aqui do nosso. E o que acontece? Você tem 5 estudantes que são bem arquetipos. Você tem o cara que ele é o esportista, sabe? O cara que tá fazendo esporte para ganhar bolsa de estudos. Você tem a patizinha, você tem o nerd, você tem o punk revoltado. E você tem a menina estranha que não fala com ninguém. Você vê, são 5 arquetipos diferentes. E por um intermédio do destino, cada um com um motivo, eles são obrigados a cumprir detenção de escola, sabe? Tipo, castigo, né? Num sábado, das 8 da manhã, acho que até às 11, sei lá qual que era o período. Mas, assim, eles são obrigados a ficar na escola, na biblioteca lá. Inclusive, o que acontece? O diretor da escola, ele faz os alunos, assim, a fazerem uma redação sobre eles, para eles entenderem o porquê que eles estão lá. E é que tá. E fala para cada um fazer e tal, e para entregar no final desse período aí que eles estavam aí de castigo. E imagina só, você tem um período aí largo aí, que você tá na escola com 5 pessoas, assim, imagina só, você sendo um desse tipo de pessoa. Você não combina com ninguém, ninguém é do seu grupo ou do seu convívio comum, sabe? E aí o que acontece? Eles começam justamente a conversar, assim, sabe? E a entender um ao outro, os seus medos, as suas dificuldades, os seus problemas familiares. Até mesmo o porquê que eles são daquele jeito, porquê que o cara ele quer só saber de esporte, porquê que o nerd ele é tão tímido, porquê que o revoltado ele é briguento desse jeito, sabe? E aí eles mesmos mostram outra faceta deles, assim, mas somente entre eles, só entre esses 5, e eles se abrem relacionado a como eles realmente são. É um filme, eu acho que pra mim, fora que a trilha sonora também é incrível, incrível. E aí o que acontece? Eles se abrem de uma maneira em que cada um entende o lado do outro. E tem uma hora que eu acho que essa hora, acho que é a mais marcante, assim, do filme, que é justamente uma hora em que o nerd, ele vira pros outros e fala assim: mas e segunda-feira, como é que vai ser? Vocês vão conversar comigo, que nem a gente está conversando agora? Quando vocês estiverem com o grupo de vocês, vocês vão me cumprimentar? Vocês vão falar um oi para mim? Ou vocês vão simplesmente passar reto e me ignorar como vocês sempre fizeram? Porque, afinal de contas, aqui estamos só nós 5. Só que quando você estiver com o grupo de vocês, vocês me ignoram. Como é que vai ser daqui pra frente, depois de tudo isso que a gente passou junto? E é uma metáfora muito interessante do que acontece, de como funciona e trabalha a mente humana em grupo. Esse filme, ele realmente ele me abriu, assim, uma questão de como funciona assim, as pessoas assim, de uma maneira bem incrível mesmo. E é um filme dos anos 80, sabe? Bem com várias coisas, arquetipos assim, da época dos anos 80 mesmo, aquela coisa tipo de ombreiras e tudo mais. Mas é um filme que eu acho extremamente interessante, com uma puta de uma trilha sonora. O enredo dele é incrível e eu recomendo totalmente pra você assistir. Se você tem Netflix, ele tem lá, Clube dos Cinco. É só você ir lá e assistir. Olha só que beleza, hein? Bueno discorreu bem pra caralho sobre esse filme. E eu fiquei com vontade de assistir esse Clube dos Cinco. Eu vou incluí-lo na minha lista de filmes a assistir. Isso aí, cara. Recomendo muito. E você, ouvinte, que escutar aí e depois assistir esse filme, comenta comigo o que você achou. Até mesmo se você quiser lá no meu Twitter, no @buenoverde. Fala pra mim lá o que você achou, eu vou curtir bastante saber a sua opinião sobre esse filme. E eu, cara, eu já que o Bueno puxou esse assunto de filmes que mudam a vida da gente, que abrem a nossa visão pra outros parâmetros da vida, o meu filme que eu escolhi... eu assisti quando eu era bem moleque, eu era bem novo, e cara, eu achei incrível o jeito que esse filme foi escrito, eu achei incrível o jeito que esse filme foi contado, cara. E é sensacional, porque assim, começa que é de um dos meus atores favoritos, é com o Tom Hanks, e é o filme pelo qual, um dos filmes, se não me engano, que ele ganhou o Oscar, e é nada mais nada menos que Forrest Gump, cara. E Forrest Gump, ele conta a história desde o nascimento até depois, bem mais pra frente, quando ele já tá bem mais velho, logicamente, a história de um cara que chama Forrest Gump, e ele tem um pequeno retardamento mental, mas assim, é ligeiramente abaixo do que é o QI aceitável de uma pessoa. E para você que não viu, aparece a história dele desde quando ele era bem pequeno, que ele tinha problema nas pernas, e aí aparece a famosa frase Run, Forrest, Run, e mostra o crescimento dele, ele indo pro exército, ele passando por Guerra do Vietnã, ele passando o romance dele com a amiga dele, que ele admirava desde o colégio, desde pequeno, e, cara, mostra tanta coisa da vida dele, e, assim, ele é um sujeito que foi criado durante alguns dos maiores acontecimentos da história dos Estados Unidos e sobre várias coisas que aconteceram não só nos Estados Unidos que se fala. E cara, é inacreditável o jeito que eles alinhavaram a história do Forrest Gump com os acontecimentos dos Estados Unidos. E frases que são famosas hoje em dia nos Estados Unidos, adesivo que a galera coloca em caminhão, marcas super famosas que a gente conhece, eles contam uma versão alternativa da criação dessas marcas. E, cara, a principal filosofia do filme, não é que tem uma principal filosofia do filme, mas assim, ele mostra a vida de um jeito pela ótica do Forrest, e eu acho que é um pouco bem simples assim, porque a mãe do Forrest Gump, ela sempre tentava explicar as coisas pra ele de um jeito que ele entendesse, e ela fala que a vida é uma caixa de chocolates. É como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar. E a gente sabe que não é exatamente isso, uma caixa de chocolates. E se não me engano, no meio do filme aparece uma outra filosofia, que é a do Tenant Dan, que é o tenente dele no exército. E ele fala que a vida, você tem um destino na vida. E assim, depois você vê que ele consegue chegar, mesmo ele sendo um retardado mental, ele chega numa conclusão que ele acha que é um misto dos dois. Você é meio como se fosse uma folha ou uma pena ao vento. Então eu acho que essa filosofia, ela bate muito com o que eu penso, cara. Ela bate com a minha filosofia mesmo, de achar que a vida é um misto das duas coisas, de destino e de casualidade. Então eu acho que assim, tem algumas coisas que estão planejadas para sua vida? Estão. Mas tem uma casualidade ali. Você que vai escolher o que, que vai acontecer. Só que eu acho que tem uma gama de número de acontecimentos possíveis e que no final vai chegar num certo destino. Se a gente é assim mesmo, não sei, cara, mas esse filme mudou a minha vida, porque, velho, ele é muito bom, o Tom Hanks tá foda nesse filme, e, cara, eu adoro esse filme. Recomendo pra caralho pra quem quiser. É, cara, esse filme, realmente, acho que o que você falou é muito verdade. O jeito que essa história é contada, dá muito, assim, sabe, visão, assim, pra você pensar que, realmente, o que é contado no filme é verdade. Entendeu? Porque eles contam de uma maneira assim, tão, eu achei assim, fluida, assim, que você fala assim, é realmente isso, assim, sabe? Tipo, só tirar um Forrest e colocar uma outra pessoa, assim, tal, foi isso mesmo que rolou? Alguma coisa assim? E se você for ver, vários fatos que aconteceram são reais, tal, tudo. Acho que o jeito que eles contam, acho que a direção desse filme é incrível, incrível. O que eles falam, assim, o que eles fazem para poder encaixar essa parte, assim, a parte da história real com a ficção, é muito bem feita. Fora que tem até desde aquela parte que ele começa a correr e não para, assim, sabe? Ele fala simplesmente que teve vontade de correr. Não só isso, tem vários ditados aí, que nem, por exemplo, essa parte da causalidade. Vários outros filmes, e até mesmo, eu vou até comentar aqui que teve um dorama, né, que eu assisti, chamado Honey Clover, que teve uma coisa assim bem parecida, que um dos personagens, ele tinha uma bicicleta e ele tinha perdido todos os objetivos da vida dele, e ele simplesmente começou a pedalar, porque ele queria pedalar e chegar até onde ele queria chegar, com a bicicleta. Se você for ver, é igualzinho o que rolou com Forrest Gump. Uma evidência clara, assim, que isso foi inspirado em Forrest Gump. Outra coisa também que me lembrou, também essa coisa de casualidade, foi Matrix, lá, o programa lá, o que é o francês lá. O francês, você sabe quem que é, né, ouvinte? O que fala sobre causa e consequência, e que tudo é uma questão de casualidade. Né? Realmente, e outra coisa, a trilha sonora de Forrest Gump também é foda, hein, cara? Sim, meu, a trilha de Forrest Gump, cara, tanto a original, né, que acho que bom, não vou lembrar de quem que é, mas se eu for chutar, eu acho que é do Hans Zimmer. Mas tanto a original quanto as trilhas escolhidas, né, de bandas, são incríveis, cara. Até tem, se não me engano, tem Deep Purple, tem banda de rock clássico foda pra caralho. Tem, mano, não dá. É assim, se você quiser ouvir as duas trilhas sonoras de Forrest Gump, joga lá no nosso caríssimo amigo YouTube, que você vai encontrar fácil, ouça lá. E eu recomendo que, pelo menos, comprem a trilha original, porque vale pra caralho. Só corrigindo você, Tony, que é conhecido como a Score Soundtrack, foi Alan Silvestre. Alan Silvestre, que sacrilégio eu fiz falando que era o Hans Zimmer. Não que o Hans Zimmer não pudesse fazer, né? Exatamente, não é uma questão de sacrilégio. Ambos, tanto o Alan Silvestre quanto o Hans Zimmer, são, sabe, compositores, assim, incríveis. Incríveis de qualquer maneira, assim, eles estão lá no meu top. Mas o Alan Silvestre, só por curiosidade, além de Forrest Gump, ele fez também a original soundtrack também de um dos meus top filmes assim que estão no meu coração mais do que tudo, que é De Volta para o Futuro. Essa é foda. Essa é totalmente demais. Young Guns, que é Jovem Demais para Morrer, né, em português. Entre outros filmes aí que esse cara que fez a trilha sonora realmente é recomendadíssimo. Galera, e agora depois de ouvirmos essas trilhas maravilhosas que nós acabamos de falar no bloco anterior, agora nós vamos para aquele momento que todos os solteiros eles esperam ansiosamente, para aquele momento em que o rei das pataquinhas dará conselhos para você, caro Padawan das Pataquinhas, que quer adentrar neste universo que é um tanto quanto hostil, diria eu. E agora teremos o conselho de Bueno Verde para saber o que devemos fazer para nos darmos bem dentro do ambiente em que as mulheres se encontram. Bem, a dica de hoje das pataquinhas é uma coisa essencial se você quiser ir até mesmo passos além ou até mesmo naquele meio da conquista. Isso é muito importante, que é o famoso criando o clima. Para criar o clima, são alguns fatores que você pode utilizar, tá? Primeira coisa, o local é muito importante. O local pode ser, assim, brincando, assim, desde o seu quarto, né? Não, lembrando, né, esses locais, entre quatro paredes, só você e a sua pataquinha, né? Talvez possa ser até mesmo um motel, talvez, ou algum lugar, assim, o importante é que seja um local onde esteja somente você e a pessoa. Porque a ideia de você criar um clima é você criar um clima romântico entre você e a sua pataquinha. Então, alguns pontos aí essenciais aí. Primeiro ponto, música. Música é muito importante. Música, além de fazer aquele clima assim, mais romântico, mais juntinho, esse tipo de coisa, não importa, você pode rolar até uma musiquinha assim, só pra ficar juntinho, assim, agarradinho, como se fosse, tipo, dançando um bailinho, assim, só vocês dois, não importa. As mulheres adoram isso. E aí você pode fazer aí, tem muitas aí músicas aí que você pode rolar aí. Você pode pegar desde Elvis, que é um clássico que você pode rolar aí, numa parada bem bacana, uma coisa romântica. Ou até mesmo, você aí, ó, uma dica, você que tem Spotify aí, lá tem várias listas de música inclusive para romance e para criar clima. É muito interessante e fica aqui a dica: utilizar o Spotify você pode usar até mesmo gratuitamente. E é muito interessante, eu aconselho muito isso, porque às vezes, mas pô, Bueno, eu não sei qual música, como é que eu faço? Ai, meu Deus! Vai lá, já tem as músicas tudo prontinho, resolve seu problema. Outra coisa, se, no caso, a sua pataquinha, se ela bebe bebida alcoólica, então isso tem que fazer parte. E é claro, dê preferência a uma bebida que ela goste. Geralmente, eu disse geralmente, mulheres gostam de vinho, tá? Isso não é uma regra, existem muitas exceções, mas em sua grande maioria, sim, geralmente é vinho. Tem mulher que gosta de vodka, tem mulher que gosta de uísque, tem mulher que gosta de cerveja, mas aí o vinho tem toda aquela química, aquela coisa de ostentação, sabe? E isso também ajuda a criar um clima. E outra, o vinho, o álcool, dá uma elevada na parada, não tem. Ai, cara, isso é verdade. O álcool ajuda a desinibir a pataquinha. Exatamente, exatamente. Fora isso, é claro, chocolate pra mulher sempre funciona. Chocolate ajuda pra melhorar o humor dela, chocolate ajuda pra agradar ela. Então, chocolate sempre é bem-vindo, sempre, não importa. Só tenta descobrir se você gosta de chocolate branco, chocolate preto, chocolate amargo, com castanhas, com licor ou qualquer outra coisa do tipo. Se você conseguir aproximar mais, ótimo. Mas na dúvida, chocolate ao leite e um vinho tinto, doce, firmeza. Fechou com chave de ouro. Se você conseguir as outras informações, ótimo. Senão, exatamente. Do básico. Nota de rodapé: vinho tinto doce. Sabe por quê, meu caro? Porque o vinho tinto doce, ele sobe mais rápido. E também, aí é um nível mais avançado. Se você tiver aí já naquele esquema, já quiser fazer alguma coisa diferente, olha, aqui ó, só eu e você, ouvinte, você e eu, é nós aqui, ó. Passa numa sex shop. E aí, cara, você vai ver que vai ser outra parada, outro esquema. Então fica aí as dicas aí pra você fazer um clima bacana entre você e sua pataquinha, pra você fazer aquela noite inesquecível com ela. E agora, vamos também pra você que é seguidor do nosso Rei das Pataquinhas. Agora teremos a dica magnífica da leitura da Bíblia, do cara do que quer conquistar. Vamos a leitura da dica do Bro Code, o código Bro, escrito por Barney Stinson. Sim, o nosso mestre supremo Barney Stinson, ele que nos ensinou tudo sobre as pataquinhas e também escreveu o Bro Code, os códigos dos bros, código dos camaradas, é nóis. Vamos a mais uma leitura. Artigo 14. Se uma garota perguntar sobre o passado sexual do outro bro, deve-se honrar o brótico de silêncio e se fazer de bobo. É melhor que as mulheres pensem que os homens são idiotas do que dizer a verdade. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and will never part. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire aqui falando sobre as dicas, as nossas dicas finais aqui, que a gente sempre indica alguma coisa, um livro, um lugar, alguma coisa. Eu, diferentemente, eu não vou indicar uma balada, olha só. Eu vou indicar, olha só, isso é muito estranho pra mim, mas é uma livraria. Olha, eu vou indicar pra você que mora em São Paulo, pra você visitar a Livraria Cultura lá do Conjunto Nacional. Ela fica perto do metrô Conceição, lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, tá? Aquela Livraria de Cultura, ela tem 3 andares e ela é incrível. Ela tem lugar para você sentar lá nos puffzinhos. O acervo de trilhas sonoras é muito grande. Tem uma Geek etc. BR perto. Então, assim, você que é consumista vai ter sérios problemas lá, porque tem muita coisa legal. Inclusive tem um dragão em cima montado, assim. É muito, muito louco essa Livraria Cultura. Inclusive, ela foi até considerada uma das 15 mais bibliotecas, assim, né? Bibliotecas, assim, né? Ou livrarias que são mais interessantes do mundo. Ela está concorrendo com outras bibliotecas, assim, livrarias do mundo todo, assim. É bem interessante, e você vê as outras, assim, sinceramente eu acho que até a do Conjunto Nacional é mais bacana. Então fica a minha dica aí pra você visitar lá, ver coisinhas aí, trilhas sonoras, livros, HQs, entre outras coisas aí que nos satisfaçam nessa nossa necessidade de consumismo. Livraria Cultura lá do Conjunto Nacional, cara, pra quem gosta de livro, pra quem gosta de cultura, lá é o lugar, cara. Porque, mano, pra todo lugar que você olha, logicamente é uma livraria, mas é um mundo mágico, cara. E agora eu vou dar uma dica aqui, e hoje eu vou mudar, olha só, até agora eu só dei dica de livros. Hoje eu vou mudar um pouquinho e darei uma dica de um game, cara. Um game, você aí que já tá acostumado, já tá se acostumando a nova geração, né? Você que tá aí já com seu PS4, com seu Xbox One, com seu Wii U, que não é tão geração nova, mas enfim, né? Tá tentando aí competir. Aí, detalhes à parte. Detalhes à parte, eu vou dar uma dica de um jogo um pouquinho mais antigo, mas que é um jogo muito foda, cara. Se você gosta de Velho Oeste e se você gosta de GTA, vai atrás de um joguinho, é um jogo maroto, chamado Red Dead Redemption, cara. Esse jogo é sensacional. A melhor definição que eu posso dar pra você, caro ouvinte, é que é o GTA no Velho Oeste. A produtora do Red Dead Redemption é a Rockstar, é a mesma produtora que fez o GTA. E, cara, vou falar pra você. A história começa do nada, contando a vida de John Marston. John Marston, logo no começo do jogo, é baleado e você fala, meu Deus do céu, por que ele foi baleado? Eu quero descobrir por que é baleado, por que ele foi baleado. Ele foi traído, enfim, você vai jogar e vai descobrir. Mas assim, cara, é um jogo muito foda, porque você acaba indo atrás de armas novas, você procura cavalos melhores para você andar lá no Velho Oeste, você faz várias e várias missões muito legais, de proteger uma diligência, de roubar um trem, de proteger um trem de carga. São missões incríveis, você acaba indo pro México, voltando do México, e é aquele negócio de Velho Oeste, do nada você tá andando. Isso é um fator que eu acho muito legal, cara. É a casualidade do jogo. Você tá andando numa estrada com seu cavalinho maroto, e aí do nada você vê uma carroça caída de lado e uma moça pedindo ajuda. Ah, por favor, me ajuda aqui! Eu tô ferido, pararim, parará. Você, bestão, quando você é noob, né? Quando você ainda é novinho no jogo, vai lá, desce do cavalo achando que tá indo bem. E aparece 4, 5 negros pra te matar e roubar o seu dinheiro. Ou seja, cara, esse jogo, ele é muito foda, porque ele colocou vários itens que a gente conhece muito bem do Velho Oeste e também que a gente via direto em filmes de faroeste dentro do jogo. Então você realmente se sente vivendo aquela situação, cara. E outra coisa, uma coisa que o Bueno vai concordar comigo de pés juntos e vai me agradecer por eu ter falado: a trilha desse jogo é fantástica. Fantástica é pouco, cara. Puta, nossa. A trilha sonora desse jogo é muito boa. É muito boa. Não tem outra definição. É muito boa mesmo. A trilha sonora de Red Dead Redemption eu recomendo demais pra você que gosta de trilha sonora de games. É incrível. E tem uma notícia aí, ô Tony, que vamos ver. São boatos, hein? Porque, pra você que não sabe, Red Dead Redemption tem também um DLC dele, que é o Undead Nightmare. E o Red Dead Redemption, ele saiu para Xbox 360 e PlayStation 3, tá? Saiu só para as duas plataformas. Mas, parece, tá, gente? Não é certeza. Ouvi rumores, porque foi junto com as informações do GTA V para PC, mas parece que o Red Dead Redemption, que é o único jogo, tá? É o único jogo da Rockstar. O único jogo não. Tem mais jogos da Rockstar que não tem pra PC. Mas que parece que Red Dead Redemption vai sair para PC. E aí o Bueno pira. Então você, caro ouvinte, fique na torcida pelo lançamento de Red Dead Redemption 1 para PC. E também eu digo o seguinte: recomendo, se você tem um Play 3 aí, se você tem um 360, compra, vai lá, aposta nesse jogo que, olha, são horas e horas de diversão, cara. Além das missões principais, tem muitas side quests que você pode fazer e eu aposto que você vai gostar, cara. Now I know the only compass that I need is the one leads back to you. Now I know the only compass that I need, oh, is the one is back to you. É isso aí, Tony. Chegamos aí mais um fim de cast aí. Eu espero que os ouvintes tenham gostado. A gente aí tá voltando aí com tudo. A gente já voltou aí a gravar já os podcasts. Já tem aí, acho que... além desse aí, a gente já gravou acho que já uns 3 podcasts aí que o Tony tá editando. E agora a gente vai voltar com tudo aí a parte dos podcasts aí. Quem sabe aí mais novidades aí no Otacast. Exatamente, voltando com força total. E é isso aí, vamos entrar de Psycho Crusher na podosfera de novo, com a fúria de 100 dragões. E é isso, galera. E lembrando que vocês quiserem entrar em contato com a gente, então pelo e-mail, que é o otacast@gmail.com, pelo Twitter, que é o @_otacast. É isso mesmo, né, Tony? Exatamente, é isso aí. E também pelo Facebook, que é o facebook.com/otacast. Então tem esses 3 meios, é fácil você só entrar em contato com a gente. Ou até mesmo pelos comentários do site, tá? E passa um e-mail pra gente, comentar alguma coisa que a gente vai ler aí no próximo Dupla Quase Dinâmica, com certeza. Tá? E é isso aí. Dicas, sugestões, manda brasa, que a gente tá aberto aí para qualquer informação e dúvida. Exatamente, galera, é só entrar em contato com a gente que vamos esclarecer tudo que estiver ao nosso alcance. E para encerrar hoje o nosso querido Dupla Quase Dinâmica Show, E aí, Bueno, hoje é a sua vez escolher a música de encerramento. Qual que vai ser, cara? Cara, eu vou falar que a música que eu vou pedir pra você tocar agora, ela é trilha sonora do filme O Clube dos Cinco. É uma música dos anos 80 que o pessoal até meio conhecia, independente do filme ou não, mas que a letra dessa música, depois que você assiste o filme, ela faz, quem diria o arte lá do Nerdologia, faz todo sentido biológico. É, a música faz todo sentido, a letra encaixa perfeitamente no filme, que é a música do Simple Minds, Don't You Forget About Me. E olha só, então vamos encerrar esse cast com essa música maravilhosa, que é muito foda, é da hora essa música. E é isso aí, galera. Até o próximo Dupla Quase Dinâmica Show. E acompanha aí também o OtaCast toda semana, né? Aí a gente tentando, mas vamos lá. Então acompanha aí e espero que você goste. Então, galera, até a próxima e sayonara, galerinha! Tchau, tchau, tchau! We Este podcast foi editado por Xadalu Podcast e Produções.